Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Falar de Memória, hoje para recordarmos o fim da Segunda Grande Guerra, conhecida deste lado do mundo também como a Guerra do Pacífico. O conflito acabou no dia 9 de maio de 1945, foi um dia muito celebrado aqui em Macau, João. Exatamente, muito celebrado, porque embora Macau não tivesse participado na Segunda Guerra, Macau era território neutral, porque Portugal tinha declarado a neutralidade, e os japoneses respeitaram sempre essa neutralidade em Macau, não a respeitando em Timor, porque em Timor as tropas australianas, a pretexto de defenderem Timor, entraram na ilha e os japoneses não tiveram alternativa senão fazer um contra-ataque, reagir, e portanto acabaram por ocuparem Timor com custos terríveis para a administração portuguesa, que se encontrava lá, que foram internados em campos de concentração e passaram assim mais de 5 anos da vida deles. E aqui em Macau não, os japoneses sempre respeitaram a territorialidade de Macau, mas Macau estava sujeito a um anel de ferro terrível, portanto o bloqueio à volta de Macau era fortíssimo, a falta de alimentação para uma população que subiu de 200 mil pessoas para 1 milhão, portanto isto num período rapidíssimo. Muitos refugiados. Muitos refugiados, ora o que é que acontece? Toda a população ocidental de Hong Kong, nomeadamente os ingleses, foram numa primeira fase evacuados pelos ingleses, mas houve um grande número dessa população que eram os chamados eurasianos, que não foram considerados ingleses e foram deixados ficar em Hong Kong. Ora, como sempre, Portugal acorreu a essa gente, e eles que tinham a nacionalidade inglesa de Hong Kong, Portugal, aqui em Macau, fê-los passar por portugueses e recebeu-os a todos. Portanto, foram, de repente, arranjados uma série de locais de alojamento, nomeadamente o Clube Militar, por exemplo, que durante aqueles 5 anos esteve fechado porque residiam lá numerosas famílias, variadíssimos edifícios que eram serviços públicos foram convertidos. Exatamente, convertidos, e Portugal teve um dispêndio económico enormíssimo com isso. Para além disso, os japoneses não deixavam entrar alimentação, de maneira que o governo português via-se aflito para conseguir manter os preços baixos para que as pessoas pudessem comprar, pelo menos, o básico arroz, que era a alimentação de toda a gente. Teve um grande dispêndio, mas também há quem diga que teve algum lucro. Bom, enfim, é outra história, não é? Exatamente, pode-se dizer isso, porque nas guerras há sempre uns tantos privados que conseguem, com a desgraça dos outros, fazer as suas próprias fortunas, e assim aconteceu em Macau, como em todos os outros países, devido principalmente à formação de uma empresa monopolista, uma empresa semelhante à empresa que hoje controla também a alimentação aqui em Macau. Claro, de outra forma, não estou a fazer alusão nenhuma, sim, mas portanto, todos os géneros alimentícios passavam por ali e, portanto, os preços eram regulados e, portanto, os japoneses, de cada vez que queriam apertar a torneira aqui em Macau ou obrigar o governador a fazer uma coisa qualquer que fosse do interesse deles, bastava ou aumentar os preços, baixar as toneladas de arroz que entravam e pronto, tinha na mão o governo português de Macau. Mas também ainda há os episódios da circulação do ouro. Sim, embora isso seja mais tarde. O ouro nessa altura não tem grande importância, embora já se fizesse, não sei se o tráfico do ouro ou o comércio do ouro, porque nessa altura isto dependia de acordos internacionais e, portanto, Macau aproveitava-se dessas lacunas legais internacionais para fazer esse comércio privado. portanto, não era bem como o ópio, porque o ópio era totalmente ilegal, enquanto que o ouro não era ilegal, era um aproveitamento da falta de legislação e que se conseguia fazer isso. Mas, portanto, nessa altura, vem para além dos refugiados, os ingleses, pensando já no futuro, trouxeram para Macau a sua máquina administrativa, que era constituída principalmente por macaenses e outros ingleses, mas os tais cidadãos de segunda que também nós tínhamos no tempo do Império Colonial, que eram os portugueses de primeira que nasciam em Portugal, depois os portugueses de segunda que nasciam nas colónias e depois nas colónias mais longínquas havia portugueses de terceira também. E os ingleses tinham esse sistema também ali e, portanto, é assim. Ainda hoje existe. Sim, exatamente, de maneira que existe, que é os que têm os Overseas Passport e os que têm os passaportes britânicos. Exato. Tirados no Foreign Office em Londres. De maneira que, nessa altura, o governo de Hong Kong passa para aqui toda a sua máquina administrativa, principalmente 8 secretárias, é muito curioso este episódio, 8 secretárias que estavam credenciadas para a utilização do material secreto, principalmente nas comunicações e nas ordens trocadas entre os vários departamentos e ministérios do Império Inglês, que vêm para aqui e trabalham no consulado com o cônsul John Reeves, que é também uma figura ímpar desses 5 anos de guerra. E então, quando se dá o final da guerra, vem um navio inglês, aporta aqui a Macau, expressamente para buscar essas 8 secretárias para irem para Hong Kong assessorar o almirante inglês, que se tinha autoproclamado governador militar de Hong Kong, e, portanto, essas 8 mulheres estavam preparadas para resolver todos os problemas da burocracia colonial desse tempo. É um episódio interessantíssimo e que nos dá bem a medida do longo prazo com que os ingleses concebem a sua administração e fazem a sua burocracia. E a sua preparação. Exatamente. De maneira que, portanto, essa é uma das histórias interessantes. E a outra, é claro, é o regresso de todos os refugiados de Hong Kong, né? Estamos a falar desses tais cidadãos britânicos da segunda e terceira categoria, que estão aqui numa situação muito precária, né? E que finalmente podem refazer outra vez as suas vidas do outro lado do Rio das Perlas. Foi assim num dia destes de maio, assim recordamos o fim de um difícil período da história mundial que também teve um grande impacto em Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Thank you.